Obrigado. Galeão 352, 18, autorizado táxi via Índia, é posto ponto espera pronto para decolagem. Autorizado ingresso decolagem de pista no zero, vento no 40 graus, 08 lá. Chame Recife na frequência 1251 e alternado 13325. Boa noite. 19 decimal 35, bom voo. João 1074, controle 1935, boa. Boa. Controle Gol 1074. Boa noite, Gol 1074, contato radar, suba para o 360. Gol 1074, radar contato, acende nível 360. Gemini 6224, uma boa noite. Cruzada Aracaju, 90, direto, decola da pista no zero com curva esquerda, saída Puca, Caju. Frequência do controle 119.35, código transponder 5121. Nesta para o O meu Alex Cruz, chame na frequência 1935. Correu na 3305, está na posição 7 para a frente. Autorizado, reporte para o táxi 3305. Reporte táxi. Alex Cruz, sempre transportando enfermo. Ponto ideal, deixa para 1.503, Valdir em Salvador, 1.015, está autorizada a prova da rotatória. Três, complete a aproximação, chame torre 18.6, até o meu posto. Tuno, boa noite, tráfego avistado, tem autorizado pouso, pistão no zero, vento no 40 graus, 0629, ajuste no 05. Boa noite, Papa Romeu, Papa Juliette Delta. Desce, chega na Mari, desça para 2.000 pés, hoje 1.095. Autorizada para o Miduna, o Juliette Delta. do ONU 074, chame Recife na frequência 12.60, tenha um bom voo. Bom, 074, Recife 12.60, acende nível 360, voa. Copiado, Natal 410, 76, autorizado táxi via Índia, reporte, ponto espera pronto para decolagem. Via Índia, reporta, ponto espera pronto para Petros 1178 no solo, 23, prossiga táxi Alfa na minha escuta. Alfa Juliette para remoto no 4 do Pátio Ono. Via Juliette para o arremoto no 4. Pode. 3305, autorizado a alinhar e decolar pisto no 0, vento no 50 graus, 0612. Ah, Papa Juliette Delta, está livre a final de letra, informe estabilizado. Esse planejamento ele é feito com infra-aéreo. Eu posso até confirmar com eles aqui. Se eu quiser aguardar na entrada do pátio, eu posso confirmar. Ok, gente. Decola 29, controle 19, decimal 35, bom voo. Decimal 35, boa noite, 3305. Boa noite. Salvador, boa noite, TAM 3305, 2500 na PUCA. Boa noite, TAM 3305, contato radar, vou para o nível 330, saída da PUCA. 330 na PUCA, 3305. Webjet 5796, informe a sua indicada. Então, você consegue incrementar a velocidade? Juliette Delta completa a final ILS, torre 18-6, até o meu voto. Boa noite, Papai Romeu, Papai Juliette Delta, complete pronto. flight aproximação pista no zero, aguarde autorização de pouso, Netuno 60 graus, 089, ajuste no zero no cinco. Papai Juliette Delta, tem autorizado o pouso, pista no zero, vento no 50 graus, 10 máximo. Ok, copiado 1 em 55, Salvador, no 05, autorizado táxi Índia, reporte no posto telefone para decolagem. Tá 3305, chame Recife agora, na frequência 125, decimal 45. 2545, tá 3305, ó. Boa. Objeto 5796. Está sob vetoração para sequenciamento, por via esquerda na proa 040. Vai seguir tráfego do transporte de enfermo, Papalpa 34, prosseguindo para a final da 17. Cruzamento da 17. Limite da proa é a radial 300 em Salvador, é de 5796. Passando o meu Charlie X-Ray, está visual com campo? Informe como visual com o aeródromo Romeu Charlie X-Ray. Ryanair 6224, autorizada a linha de decolar, pista 10, vento no 50 graus, vermelho 19. Comercial Exploration, me torre, frequência 1186, tomou posse. Sete, web 5716 para a gente receptar o localizador, curva direita na proa 150, autorizada a final ILS. Tuno 50 graus, 089, ajuste 1-0 no 5, Romeo Charlie X-Ray. Alexei, após o pouso, vai prosseguir para o pátio. Mata quente. Autorizada a decolagem, pista 1-0, vento no 5-0 graus, 089, 6224. Tráfico avistado, tem autorizado pouso, pista 1-7, pento 1-5, 0 graus, 089.